3178, descida para 3000, passa 10000, velocidade 220, número 3 para pouso. Ok, 3 para o peso com 220 nós, 3178. Web 5796, sem restrições, 5 mil pés autorizado, ajuste no 021. 5.021, quais as condições? Um momentinho que eu vou checar a atual condição junto à melhor torre de controle de Salvador. 3305, localizador. 3305 em aproximação, reduz o cheque 3, chame a torre, 1-1-8-95. 895, boa. Boa. 5, Zulu 2285, 2545, 29808. 5, Sumo, torre. Afirmativo, estabilizado no Zulu da pista 28. Copiado, TAM 3305, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. Reportará visual, TAM 3305. Quer confirmar o vento pra gente, por gentileza? Vento 210 graus, 14 nós, informa pista molhada e turbulência leve na curtíssima final. Paciente, aguardando a autorização de voo. TAM 3305, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 14 nós, cheque o trem. Baixar é travado. Reduza para aproximação, cheque para pouso, chame estabilizado no localizador. Chamará 55 no centro. 3178, desça para 2 mil pés, distância para Cari 12.4 milhas, velocidade 180 nós. 2 mil pés, 180 nós, 3178. Da pista no 7, a curva é à direita, após sair da Arbor. E após o Arbor, direto para a radial 298, prosseguindo de acordo com o plano. O controle, 120.8, a torre 1895 e o transponder é o 5070. Saída Arbor. O Tango Golf está no pátio 5. Ciente, chame a torre 1895 para acionar. É uma boa viagem. Vem para a cabeceira 28. Ciente, 5-5-5. Avião 320. Ciente, aguarde um instante a cópia, o Rio 5972. Mais curto. Poderia informar a prevista, a subida prevista? Firmo, é a Dael, Leda e após a posição Eudes para interceptar a aerovia. A decolagem é da 28. Ok, decolagem da 28, Dael, Leda e Eudes. 9.72 aguardando. O azul 4235, ingresse na taxi 6 Kilo e após Alfa e no ponto de espera da pista 28, chame a torre 1895. Boa viagem. 1895, vai ingressar azul 4235. Ground Europa 084, and 1-1 ready for push. Roger, Europa 084. Clear for push and start, report for taxi. Clear for start and push, I will report to taxi. Confirmando o visual com aeródromo? Afirmo. Copiado. Tem livre pouso na cabeceira, confirmando na pista 28. O vento 210 graus com 15 nós. Informa pista molhada e turbulência leve na curtíssima final. Cheque o trem trip 55-15, confirmando livre pouso na 28. Achei travado, cruzado pouso na 28, 55-15. Posição até a mesma para 3305. Trip 55-15? 210 graus, 16 nós. O nível é o 320. Aerovia Peruísque 50. A decolagem é da pista 28. E após decolagem, curvará à esquerda no perfil da subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, Eudes. Vai interceptar a aerovia. Controle 120, decimal 8. Acione 5103. Autorizado para o galeão, nível 320, Fabrício 50. Decola da 28, com a esquerda, da El, Lida, Eudes, na interceptação da aerovia. 12088 é o controle de saída. 5103 é o código transponder, Rio 5972. Correto, Rio 5972, chame para o possível acionamento no pátio 3. Chamaram para acionamento, 5972. Rio TAM 3305, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 612. Alfa Juliette 612, TAM 3305. Táxi 5796. Web 5796, passa da El na chegada CAR e LS para 28 autorizado. LS autorizado, 5796. Vento 224, voando a Lagoinhas, desça para 8000, ajuste no 021, na chegada é a IPIT. IPIT, mesmo. 3178, estabilizou? Ah, sim, afirmativo. Cheque o trem, torre, 11895. 1895, obrigado, até a boa noite. Boa. No 5, solo ao 06, irá livrar à esquerda, ao livrar, manterá a posição e chamará o solo em 1219. E apenas para a coordenação, recebeu turbulência na curta final e informe as condições da pista, se a pista ainda permanece molhada. Pista molhada e severa turbulência na curtíssima, tá? Ok, na curtíssima, turbulência leve? Leve. Gente, muito grato pela informação, agora com solo 1219. Trip 5515, prossiga o táxi para o pátio 3, a posição é a 04 do pátio 3, via quilo. Solo, boa noite, Golno 074, assistente da Alfa. Boa noite, Golno 074, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu no meia, até Belo Horizonte, após BH, Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da pista 28, curvará à esquerda, após subida é a da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge. Controle 120 decimal 8, e o transponder 5071. Ground Europa 084, wait taxi. Stand by for taxi, Europa 084. Stand by. Bono 074 recebeu a autorização, confirme. Salvador, azul 4235, ponto espera 28, pronto. Lenny is going to gate number 6. Stand by 1 minute to start your taxi. Stand by for the traffic incoming, the Dopa 04. O 1074 recebeu a autorização do solo, confirme. O táxi até o ponto espera, aguarde para ingresso não no 7. Rio 5972, pronto para pushback e acionamento. Ok, o Rio 5972, aguarde, temos um A330 que vai cruzar o pátio 3, aguarde um minutinho. Aguardando. It's clear taxi via main apron after right turn on the apron 3 and report for enter on taxi 8 kilo. Calling Europa 084. Europa 084, taxi via main apron and enter on apron 3. Taxi on my apron 1 and entry on apron 3, Europa 084. That's right. O Gol no 074 cotejou a autorização? O Gol no 074, eu não recebi o seu cotejamento, inclusive eu chamei duas vezes, eu poderia repetir? Com certeza, senhor. Foi autorizado Guarulhos 360, decola, Pesulu no meia, BHZ, DCT Trive após DCT Pós, 428, esquerda da El Leda Bridge, 208, 5071 no Gol no 074. Agora sim, correto, Gol no 074, chame para o puxe acionamento. 074, graças. Tem previsão de melhoria? 5-7-6. 235, vento, 210 graus, 129, livre decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem é 28, azul 4235. Sapatango Romeu Tango Golf, autorizado Alia Emante 17. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3178. Não. Fiat. Passagem do passarelo na retaguarda, Rio 5972, pode iniciar por bem? Afirmo, o Rio 5972, assim que o A330, o Airbus cruzar a retaguarda, está autorizado. E chame táxi. Para táxi, aguardando o passarelo Rio 5972. Europa 084, continue taxi and enter on the next intersection at your right in apron 3. Pass to the right by apron 3, Europa 084. Quatro, dois, três, cinco, decolou 1-2, chamou controle e frequência 1-2-0-8. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Controle Salvador, azul 4235, garante. Azul 4235, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sabe se as instruções ao nível de cruzeiro, 4265. O sino 224 está passando 10.500 pés, desça para 2.000 sem restrições. Sem restrição, 6224. Pista 1228 encontra-se ainda molhada, sem chuva, e as aeronaves estão reportando esteira... Confirmando apenas turbulência, turbulência leve, ok? Turbulência leve na curtíssima final para 28. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. 5972 para informação, está autorizado por Chibec e acionamento, chame táxi. Bora para o táxi, 5972. Romeu, Tango Golf, autorizado a decolagem da 107, o vento 200 graus, 103 nós. Possuímos a remota 14, eu vou entrar em contato com a administração do aeroporto. Caso o senhor aviste algum sinalizador, siga as instruções do mesmo. Ok, obrigado. Nada. Paulo, zona 074, é possível funcionar com a posição ninguém? Afirmo? A instrução, creio que o pessoal de solo já deveria saber dessa informação, foi coordenado. Posicione na Índia, chame táxi. Controle, contato radar, suba para o nível 100. Ascensão na tentada, senhor. Desalvo, 57 no meio. Copiado, objeto 57 no meio, livre pouso na 28, vento 200 graus, 13 nós, segue o trem. Baixo 8 na bolsa, 57 no meio. Está 28 autorizado. Gente, autorizado ele essa pista 28, 6224 informa que é negativa a RINAV. Cristiano é 6313, boa noite, aguarde um instante, cópia, Guarulhos. Cristiano 3178, já foi informado ao finalizador, caso aviste, siga as instruções do mesmo. Obrigado, espera, acabou de chegar. Nada. Você não tem condições de voar IP, usar, em usar você intercepta o localizador e completa o IRS. Ah, tá ok, tô só com o pico na carta aqui, tá? Mas eu tenho condição sim. Ah, positivo, muito bom. Permanece voando IP, descendo para 2000, IP, usar, a linha usar, você intercepta o localizador e completa o IRS. Positivo, sim. Meu tal Golf, qual a pro ideal para Guanabi? 7-4, alterna Dalião, 3:50, 9:09. Ok, Golf 1074, prossiga o táxi pelo pátio 3, o senhor vai seguir o 727 da Rio, reposto vai ingressar na táxi Equilo. T57 no meia, solo 18, livre esquerda, livrar 1219. Livre esquerda, ao livrar 1219, o objeto 71 no meia. Taxo Rio 5972, está com 3 a bordo, alterna Guarulhos, 3:20 de autonomia. Gente, Rio 5972, reporte antes da táxi aí, Quilo. Camarote está aqui, Rio 5972. Salvador, boa noite, web 57 no meio, livrou a pista. Boa noite, web 57 no meio, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, vai chamar antes da Juliette, o objeto 716. Europa 084, clear, line up and wait, runway 28. Clear, line up and wait, runway 28, Europa 084. O Boeing da Webjet na Alfa, após prossiga o táxi via Kilo e Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre em 1895. Aqui, você lá para a Webjet, Kilo e Alfa, 972, ponto de espera da 28, 718, 80, 95. Voo no 074, siga o aeronave da Rio, ponto de espera da 28, torre 1895. Rio no ponto de espera da 28, no... 1895, 74, boa noite. O Webjet 576, prossiga pela Juliette, o gate é 10. Juliette, gate 10, Webjet 576. Ocean é 6313, cópia. Está autorizado Guarulhos, o nível é o 360, estou seguindo pela aerovia Pesulô, ano 6, até Belo Horizonte, após BH, direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da pista 28, a primeira curva à esquerda, a subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar a Pesulu no meia. Controle, 120.8. O transponder, 5061. 6303, autorizado nível 360 para Guarulhos. Decola da pista 28, após a falar de como da El, Lenda, Conselheiro, após a correto, o Ocean é 6313 e reposte pronto para o puxir acionamento. Mostrar quando pronto, acionar 6313. Informo, pista molhada, porém não chove sobre o aeródromo da Presente. E as aeronaves estão reportando turbulência leve na curtíssima final. Sente, Ocean é 6314. Europa 084, airborne at 21, canal departure control frequency 120.8. 120.8, Europa 084, boa noite. Boa, bom voo. Salvador, total 990, sente da Bravo. Salvador, boa noite. Europa 084. Europa 084, control, boa noite, radio contact, climb level 390. Climb level 390, Europa 084. DCT Bridge, em Bridge intercept a Pesulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, Poços de Caldas, o controle 120.8. E o transponder 5106, confirmando a subida da El, Leda e após Leda, Bridge. Autorizando 3-2, primeira curva à esquerda. Saída da El, Leda, Leda, T, Bridge. Bridge, direta, Bravo Hotel Zulu. Bravo Hotel Zulu, Bridge, Porto. Chama controle do transponder 51. Tá correto, total 908, reporte para o push e acionamento. Chamarei para o torre, falou do Rio 5972, os pontos do ponto de espera é o 28, está pronto. Visão capista, China 6224, fechei e travou. Ocean Air 6224, livre pouso 28, vento no 80 graus, 9 nós. Livre pouso, 6224. Oi, irmão. Quatro, solo aos 24, irá livrar na próxima esquerda e ao livrar manterá a posição, somando solo 121, decimal 9. Livre a próxima esquerda, ao livrar mantém, chamando solo 1219, 6224. Salvador, no 074, ponto espera, boa noite. No 074, mantenha um ponto espera aguardando. 3, 3. Ô, Salvador, bom, boa noite. Né? 224, táxi, autorizado, gate 01, Rio Índia. De portão 01, 4. Confirme a última aeronave que modulou para o pushback. Oceanair 6313, está autorizado, chame para o táxi. Oceanair 6313. Chamando para o táxi, Oceanair 6313. Vento 180 graus, 17 nós, livre decolagem em cabeceira 28. Livre decolagem para o Rio 5972. Bono 074, observa a rosa do Bang da Rio, após a linha e mantém cabeceira 28. Ali mantendo 074, cabeceira Total 9908, chame táxi. Frequência 120.85, over. Boa noite. Controle Salvador Rio 59. 72. Rio 5972, este é o controle de Salvador, meu cordial. Contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Ascensão, cordial, boa noite. Ascensão sem restrição para o nível de cruzeiro, 320, Rio 5972.